Carbono ativado. Os caminhantes não percebem e nem querem saber onde acaba a jornada. Hoje será esclarecido. São bons fluidos e no feriado aproveite para enlouquecer alguém. Se acredita na beleza? Será julgado. Se achas que o futuro é belo? Será um maldito sonhador. Mas se quiser criar um dia belo, cuidado, pois a pena é guilhotina, amando dos dias perversos. Deixa, um dia chego em você.